parceiro, cê viu ali? Carinha ali da rua de baixo ali que aguentou os mano ali. Levou 3 tiros na cabeça, tio. Credo. Olha o falador, falador. Ele que aguentou, aguentou. Apanhou, não aguentou, não aguentou. Falou demais e levou, e levou. Olha o falador, falador. Ele que aguentou. Demais e levou. E levou. Blá, blá, blá, blá. Falador passa mal. Cê tá falando demais e merece levar o pau. Falador passa mal. Enquanto cê tá falando é dinheiro no PayPal. Blá. Falador passa mal. Falou mal na cara dura, mano. Que cara de pau. Blá. Falador passa mal. Tá falando mal, é o Zé Polvinho principal. Essa vai pro falador que fala mais do que a boca. Mas quando me vê na rua, baixa a cabeça e não dá o fim. Já vi mano cuspindo prato, prato que comeu também. Já vi mano comendo prato, prato que cuspiu. Fala de nós, mas tá sempre procura da minha voz. Tu quer ser gangsta, mas ainda tu nem saiu da sauda. Tá na hora de pegar esse para os homens dos meninos. Esses meninos acham que é homem, mano. Não leva na malda. Respeita, aceita. O peito pai com o pai tá brabo. E só de olhar na tua cara fica traumatizado. Faz uma marrinha quando tu se encontra longe. Quando tá perto dos loucos se esconde com seu bonde. Onde tem fofoca tem Zé Polvinho. Tem puxicho no capricho. Não importa da onde vim. De boca aberta na batida. E amanheceu com a boca cheia de formiga. Falador passa mal mesmo. Vulgo X9, louco pra experimentar o gostinho da minha 9 milímetros. Sinto petada em cima da estante. A todo instante preparada para os linga grande. Pra caguetar os mano descaro 9-0. Mas tentaram do inus anônima no 181. Depois ligaram 9-3 e chamaram a emergência. Pode chamar o ML, porque lá se foi mais um boom. Olha o falador, falador. Ele que aguentou, aguentou. Apanhou, não aguentou, não aguentou. Falou demais e levou, e levou. Olha o falador, falador. Ele que aguentou, que aguentou. Apanhou, não aguentou, não aguentou. Falou demais e levou. Falador é desconforto. Pega a ideia de um do outro, passa pro outro. Famoso braço gordo. Vai de embalo e entra na frente da bala. Se não sustenta o que diz, faz o favor e se cala. Dedo duro, dedurando, dedurado. Já virou meu maior fã, é um ser humano atrasado. Cuidar da minha vida, acaba esquecendo a sua. Você vive na janela, eu vivo no meio da rua. Falador passa mal. Passou mal com a minha vitória. Foi parar no hospital. Foi um lembrete, tomou um cacete. Tacou de beisebol dos bons. É o remédio dos caguetes. Que não pensarão na consequência. Levou um couro, não agiu com inteligência. Ainda vive só pra falar de mim. Tão falando sim, nós tamo fazendo din-din. Pode vir, tão querendo ver meu fim. Essa é minha lifestyle, cê também quer ser assim. Tagarela da quebrada no caixão. Falou o que não devia, foi pra outra dimensão. Tem vários caguetinha fingindo que é meu irmão. Mas não vai pra grupo não. Falador passa mal na minha mão. Tem vários caguetinha fingindo que é meu irmão. Tem. Olha o falador, falador. Ele que aguentou, aguentou. Apanhou, não aguentou, não aguentou. Falou demais e levou. Olha o falador, falador. Ele que aguentou, que aguentou. Apanhou, não aguentou, não aguentou. Falou demais e levou, e levou. Falador passa mal. Cê tá falando demais e merece levar o pau. Falador passa mal. Enquanto cê tá falando é dinheiro no PayPal. falador passa mal. Falou mal na cara dura, mano, que cara de pau. Falador passa mal. Quem tá falando mal é o Zé Polvinho principal. Bah.